muitos espíritos sentados nas cadeiras, sendo auxiliados aqui. Estão todos aprendendo, todos ouvindo tudo que está sendo dito. Tem espíritos que foram trazidos de regiões mais sombrias, mais densas, que ouviram alguma das mensagens que foram ditas e que entenderam e fizeram as reformas que precisavam fazer, e tem muito mais aqui. Tá muito cheio, eu nunca vi a casa tão cheia assim, com tantos espíritos. Muito bonito. Onde eu estou é muito grande, é maior do que o espaço físico, do que esse salão. Todos estão aprendendo. Irmãos, que já passaram pelo seu processo de aprendizado, que foram resgatados há muito tempo no início, estão auxiliando aqueles que estão chegando. E são muitos, não para de entrar. São muitos, vestes sujas, rasgadas, sofrimento estampado nos seus rostos, alguns ainda desconfiados, outros um pouco arredios, mas tendo seus corações alcançados pelo amor, pela compreensão, porque não há julgamento para com esses irmãos. Não existe julgamento aqui. O que existe é a solidariedade. O que existe é a fraternidade. Mas a parte, a contraparte etérica, ela condiz muito também com a parte física, mas condiz muito com a parte física, é a elevação moral, espiritual, sentimental dos médiuns. Somos nós, médiuns, com nossos sentimentos, com nossas emoções, que influenciamos como será a parte etérica. se não houvesse subsídio, como está havendo, não teria como. O trabalho que está sendo feito aqui, onde eu estou, ser realizado. Assim é em muitos outros lugares. Se os irmãos pudessem ver o que eu estou vendo, é muito mais do que apenas esse momento aqui que nós estamos vivendo. Por isso que foi trazida todas essas mensagens, eu não entendi por que eu já estava vindo sentindo tudo que eu estava sentindo, porque eu já estava sendo preparada para estar aqui, onde eu estou. Todos auxiliando. E a palestra continua. Ela não para. Os irmãos que chegam ainda deteriorados, cansados de tanto lutarem onde eles estavam, estão sendo já assistidos e levados diretamente para o posto de socorro. Mas eles passam por aqui para poder receber o choque anímico que é necessário. E recebendo o choque anímico, eles conseguem ter a consciência maior de seus atos, consciência maior de seus pensamentos, emoções, que há muito tempo eles perderam no sentido de ficarem só agarrado àquele momento, naquela região onde eles estavam. E só cultivando aquele sentimento de revolta, ódio, desespero. E aqui eles descobrem emoções que há muito eles não lembravam mais. Eles sentem, devido à caridade daqueles que se doam, daqueles que quando entram aqui, colocam seus pensamentos aqui e em mais nada. Esquece de tudo mais. Se doam, auxiliam. A caridade também é feita dessa forma. E assim eles podem receber o amparo e socorro necessário. São encaminhados, levados para continuarem seus tratamentos. Não somente aqui, mas em muitos outros postos e muitas outras colônias. E muitos outros hospitais. Assim é feito o trabalho de resgate, de caridade. Eles estão me mostrando quantos que entram, e são muitos, que nós não temos noção. Não há como contar a quantidade de espíritos desencarnados, sofredores, que entram e que estão sendo resgatados, porque o tempo para esses chegaram. Tem também outros que estão só a observar, mas prestando atenção em tudo que é dito. Eles dizem que veio o nome na minha mente, eles falaram que eles não vêm dessa forma, irmãos trevosos, como nós colocamos, irmãos ignorantes, irmãos perdidos na senda de sua própria escuridão. E que, por não conseguir enxergar a luz, continuam realizando o mal que eles mesmos cultivam dentro deles, mas que também a esses é dada a oportunidade. Hoje o momento é de palestra, é de auxílio. Tudo está sendo diferente hoje. Foi preparado este momento. Porque é o momento, este momento que eles estão permitindo que nós possamos contemplar, estão permitindo que possa ser trazido para que nós tenhamos noção de como é feito o trabalho em conjunto, como esses irmãos são auxiliados e até mesmo nós, porque aqui comigo está um irmão que está me auxiliando, ele está atrás do meu corpo físico, emanando energias para que o desgaste energético não seja grande. Então, ele está auxiliando enquanto outro irmão, comigo também, aqui onde eu estou, me auxilia também na emanação fluídica e energética para com o meu corpo perispiritual, para que esta mensagem possa estar sendo trazida a vós, a todos. Por enquanto, até o momento é só. Os trabalhos continuarão. Estarei sendo auxiliada, estarei sendo amparada, ajudada, para que muito mais possa ser trazido. Só até aqui.